São novos dias. São novos dias. Vintém é paz de ninguém, por vintém disputa. Ninguém é mais que ninguém e ninguém se escuta. Pós e ossos da semente concreto, não. Nós e nossos nascimentos secretos são o que não vem de cegonha. Faz o homem não se orgulhar do que ele deve sentir vergonha. Irmão, irmã, é simples. Verdade é a vida em síntese. Não, não é só ser irmão, Latife, muta, pausa. Peço perdão às irmãs de luta e causa. Vocês são as rainhas de verdade, antes do ventre livre na luta por liberdade e justiça. Você é perfeitamente linda e não precisa de beleza postiça. Basta, e aos milhos dos cães e lacaios, essa é a voz dos filhos das mães de maio. Passei pelo fogo, eu caí num caldeirão primeiro. E se sabe, primeiro ferve no fundo. Me habilito de exemplo porque eu já errei. Então falar no singular serve pro mundo todo. São novos dias. Eu quase esqueci quem eu era, quem eu sou. Não esqueça de jeito nenhum quem você é e pelo que você luta. Amor, faço bem pelo nome do amor. Amor é vida, vida é liberdade. São novos dias. Um homem apaixonado pela natureza e sua força, tá ligado? Mas a mesma luta. Eu não quero soar como aspirante a psicólogo vencedor que escreveu um best-seller, mas a vida é curta como ir no quintal, olhar e voltar pra dentro de casa. Então saiba que você vai colher o que estiver plantando ali, se estiver plantando. Então se me permite dizer, desde sincero, honesto, verdadeiro sentimento e coração, o melhor de você por quem você quer ver com você quando você olhar pra dentro da sua casa de novo, entende? Amor, faça o melhor por ele, ele sempre vai te levar pro lar, tá ligado? E estará lá com você. Levei tempo pra perceber, mas o amor nunca te abandona. Precisava dizer isso. Tanto como homem na vida, quanto MC no hip hop. São novos dias. Paz.